Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Estou recebendo aqui nos estúdios da Pássaro da LFM para uma rodada de entrevistas, para um bate-papo bem legal. Laércio Sintra Nogueira, nosso prefeito, prefeito de Guaranésia, e Diego de Castro, vice-prefeito. Tudo bem, Laércio? Tudo bem, Diego? Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha, do programa Expresso. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, levando as informações e a nossa população de Guaranésia. Prazer todo meu estar recebendo você aqui. Diego, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Expresso. Começo aqui com notícia boa. Eu fiz ontem eu coloquei uma enquete lá na página, na fanpage do programa Expresso, com a seguinte pergunta: você aprova a administração do Laércio, do Diego até aqui? 87% disseram que sim, que aprovam, e 13% disseram que não aprova. Realmente o pessoal está gostando da administração, não parece, Laércio? Dona Cláudia, isso aumenta mais a nossa responsabilidade, né, de ter que fazer uma gestão aí voltada para a população. Há muita coisa por ser feita, e o mais importante, a população acredita na gente e a gente fica com uma responsabilidade maior ainda de ter que fazer tudo aquilo que a população espera e almeja do nosso governo. Depois desse mês de setembro, né, a gente está faltando aí uma semana para terminar o mês de setembro, mês de comemoração do aniversário de Guaranés, já era uma grande tradição de termos grandes shows, grandes eventos. O ano passado foi assim, esse ano foi bem minguado, foi uma festinha, não foi um festão, né, Laércio? Vamos ser claros. É a questão financeira mesmo que apertou ali e não teve como fazer aquela grande festa com grandes nomes, grandes celebridades. Eu não vou dizer grandes shows, porque tivemos grandes shows com os artistas locais que fazem grandes shows, às vezes até melhor, que o pessoal já trouxe aí na história de Guaranésia. Mas sem grandes celebridades? Antônio Cláudio, quando você falou no início, uma festinha, eu não concordo com você. Eu acho que nós fizemos um festão. Nós tivemos o encontro, né, a cavalgada, que foi um encontro lá na estação, maravilhoso, o pessoal muito animado, a gente se envolveu com todos eles lá. Então, foi um grande evento. Nós tivemos também o show, né, da banda Dona Zé, e dentre os outros shows também na praça, que agradou muito o nosso guaranesiano. Nós tivemos também o encontro de carros antigos e também, que foi histórico pra gente, a motivação das pessoas. Então foi um mês de grandes festas, vamos dizer assim, como eu costumo dizer, vamos fazer com pouco, muito, né? Nessa época de crise, onde os recursos estão escassos, a população de toda a região esperava mais da gente, né, com relação aos grandes shows, por exemplo. Isso, até mesmo por prudência, por segurança e por uma gestão, né, mais eficaz, nós optamos para não trazer os grandes shows esse ano e pensar que os recursos estão poucos. Nós temos que aplicar esses recursos aonde a população mais precisa nesse momento agora de crise. Então, a partir de agora, a gente pode pensar que no ano que vem, se estiver sobrando dinheiro no caixa da prefeitura, mesmo assim vocês vão ter essa consciência de gastar o dinheiro no lugar certo, em vez de dar dinheiro aí para 100, 200 mil reais para esses caras que vêm aqui, fazem uma hora e meia de show e vão embora? Antônio Cláudio, nós, no primeiro ano, nós fizemos, né, vamos dizer assim, uma atração com um show maior, e a gente viu o seguinte, que os shows das bandas regionais, bandas locais, ele também agrada a nossa população e toda a nossa região. Então, até mesmo por prudência, para um futuro, um cenário político incerto para o futuro, e por prudência também, a gente não pensa em trazer grandes shows, mesmo que a gente tiver recursos para isso no próximo ano. A gente vai trabalhar aí, aplicando recurso para beneficiar realmente a nossa população naquilo que eles estão mais precisando. Igual você falou, às vezes um show vem aqui uma hora e meia, duas horas, e passou, terminou. Então, a gente, com a responsabilidade que nós temos, com o crédito da população que nós temos que ser aí muito prudente no sentido de aplicar bem esses recursos aonde realmente está precisando. De onde vem todo esse crédito com a população, Laércio? Onde você está acertando na tua administração? Porque 87% de aprovação é muita coisa. Ainda mais se a gente está falando aí de um ano e 9 meses, né, de mandato. Geralmente esse é um período que já começa a cair. Você sabe disso, com um bom político que você é. Oh, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu acho que a população acredita na gente porque nós estamos fazendo uma administração bastante participativa. Aonde nós estamos ouvindo, estamos dividindo responsabilidades, tanto com a Câmara Municipal, como o secretariado de uma forma geral, de todos os assessores e funcionários que estão trabalhando com a gente. Então, a gente está fazendo uma gestão bastante participativa. Então, acho que essa gestão participativa, ela acaba fazendo essa diferença e nos dando esse crédito, né? Esse enorme crédito de aprovação de governo que está aí. Você teve aqui, vocês dois estiveram aqui no mês de março. O grande problema no mês de março era as pontes da cidade, né? O pessoal reclamava. Como é que está essa questão? Todas as pontes estão solucionadas, os problemas? E temos pontes em Guaranésia, né? Doutor Cláudio, a questão das pontes, por exemplo, resolvemos o problema da ponte do Semar, que era um problema também que afligia os moradores ali, loteamento Moreno, Parque do Trevo. Tivemos também a ponte da Rua Marechal também, que foi uma novela também, né? Graças a Deus está concluída também. Concluímos também, vale lembrar, várias pontes também das estradas rurais também, que estavam com problemas. Nós reparamos essas pontes, existem algumas ainda para ser feitas, mas a gente avançou bastante com relação às pontes. Quer dizer, hoje já não é um problema que nós tínhamos há meses atrás. A ponte da Rua Prudente de Moraes também, em tempo recorde, nós recuperamos ela, então já está livre o acesso para todos os motoristas. Quando vocês venceram a eleição, estiveram aqui, uma das primeiras perguntas que eu fiz foi a respeito da saúde, né? Perguntei, você foi eleito com a esperança do povo de ser o salvador da pátria da saúde. Você deve se lembrar disso. E sabemos que a saúde é um problema nacional de difícil solução. Como responder a esta expectativa? Eu fiz essa pergunta para você. Passado esse tempo todo, você conseguiu resolver o problema da saúde em Guaranésia, né? Doutor Cláudio, nós temos problemas pontuais para ser resolvido, igual alguma espera por consultas, né, nos PSFs que está acontecendo, e essa espera ela vai ser solucionada a partir da inauguração que a gente pretende agora no final do ano, do novo PSF, do Renovação. Então, com esse atendimento, com mais de 1000 consultas ao mês desse novo PSF, a gente vai tirar essa demanda. Vamos dizer assim, demanda reprimida não, mas vamos dizer assim, uma demanda existente dos moradores com relação ao atendimento de saúde nos PSFs, tanto no Bom Jesus, como Vila Nunes, ou até mesmo Renovação. Então, esse é um problema que nós vamos solucionar ele, que vai agradar, tenho certeza, toda a nossa população que precisa da atenção básica, do atendimento de consultas médicas nos PSFs, vai diminuir e vai resolver esse problema. Essa é uma preocupação que eu tenho também com esses atendimentos. Agora, os números mostram tudo. Então, se você pegar, por exemplo, medicamentos, nós tínhamos no governo anterior uma distribuição em torno de 2.900.000 unidades de medicamentos ao ano. Nós estamos distribuindo 3.400.000 unidades de medicamentos, quer dizer, nós aumentamos quase 500.000 unidades de medicamentos de distribuição no ano. Então, isso foi um avanço para a população, apesar de ter alguns medicamentos que estão em falta. Nós temos medicamentos, por exemplo, que vêm do governo estadual de alto custo, que está atrasando. Esses medicamentos, por exemplo, eu como prefeito e como gestor público, eu não consigo comprar esses medicamentos pela prefeitura. Então, são casos, às vezes, que desagradam a nossa população. E, do outro lado, também, nós temos a questão das cirurgias. Nós tínhamos quase 400 cirurgias eletivas reprimidas aí de vários anos. Nós avançamos através de um convênio com a Santa Casa de Guaranésia, a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Nós chegamos a fazer quase 300 cirurgias nesse um ano e meio de governo. Então, são pessoas que estavam aguardando na fila. Então, uma cirurgia eletiva de pequeno porte, por exemplo, nós não temos fila mais. A pessoa, às vezes, está esperando a questão de um mês, dois meses, que esperavam há 4, 5 anos. Então, isso foi um avanço muito grande. Mas tem muito que melhorar ainda. A saúde, eu sou muito exigente, me cobro muito, e a população pode ter certeza. Eu fui eleito, basicamente, né, com grande apoio do pessoal acreditando em saúde. Mas pode ter certeza, eu estou brigando até o último instante para fazer uma saúde cada vez melhor. E evoluímos muito, como eu já disse, mas vamos evoluir muito mais agora no próximo ano. Você provavelmente é a pessoa mais ligada nas redes sociais dentro da prefeitura, acompanha tudo, sabe tudo que acontece em Facebook, WhatsApp, Instagram, o que acontece, o que se fala nas ruas de Guaranésia. Acho que o Laércio tem uma câmera em cada poste das ruas, você fica sabendo de tudo. A população está vendo o Laércio como o prefeito da saúde que eles esperavam? Doutor Cláudio, eu acho assim que deixa um pouco, às vezes, assim, a desejar, porque muitas pessoas, às vezes, queriam que eu estivesse lá na saúde, na frente da saúde, por exemplo. Até mesmo para estar nesse tete-a-tete com o paciente ali, tentando resolver e dar uma solução para ele, tá? Tanto que muitos me procuram na prefeitura, às vezes nem consigo resolver tudo, porque eu tenho a cidade toda de uma maneira geral para administrar, então não dá para dar atenção, às vezes, para o próprio paciente. Porque o paciente, às vezes, ele não está precisando nem de resolver o problema dele, ele está precisando de uma atenção. Isso eu cobro muito da minha equipe de saúde, da minha linha de frente de atendimento à saúde. Dá uma atenção, ouve o paciente, se coloca no lugar dele, imagina que você está vivendo o problema dele, que às vezes uma mãe que chega lá desesperada que é uma consulta pro filho, brava, se põe no lugar dela, eu ficaria bravo também, entendeu? Às vezes não tem um remédio, eu tenho que dar um remédio pro pai, pro tio, pro irmão, eu não tenho esse medicamento, entra realmente em desespero. Então, se o funcionário nosso na saúde, né, de uma maneira geral, de todo o setor público, dá uma atenção melhor para o paciente, eu garanto que o paciente vai amanhã aplaudir a saúde, talvez nós podemos chegar aí com a saúde aí perto de uma avaliação de 90%, igual nós temos como prefeito e vice-prefeito aqui também, da administração como um todo. Uma das respostas que deram na enquete que eu fiz lá na página do Programa Expresso foi a seguinte: confesso que estou decepcionada, pois a principal proposta do nosso prefeito era uma saúde melhor. No entanto, esses dias estava doente, fui no postinho do Bom Jesus para marcar uma consulta. A moça me disse que estava marcando todos os dias, porém só teria vaga para o dia 20 de setembro, sendo que era a primeira semana do mês. Então conversei com ela e disse que não estava nada bem, e ela me orientou a ir no pronto-socorro. Ela explica tudo o que aconteceu lá no pronto-socorro. Isso aqui não pode acontecer, né, Laércio? Não, isso pode acontecer realmente, Antônio Cláudio, porque é o seguinte: se você for pagar uma consulta particular, de um médico particular, e ligar para ele hoje, você vai demorar 10, 15 dias para ser atendido. Então, a consulta eletiva, vamos dizer assim, ela tem. Você não consegue marcar de um dia para o outro. Isso nem em consultório particular. Agora, o que tem que ter? Igual eu falei para você, a questão do atendimento. Então, se ela chega lá, por exemplo, o enfermeiro ou a enfermeira ou a recepção do posto avalia que o caso dela não pode esperar até o dia 20, ela tem que arrumar a consulta antes para ela, entendeu? Agora, você não vai conseguir uma demanda diária, porque o pronto atendimento, pronto-socorro, atende diariamente. Então, todo mundo que chegar no pronto-socorro vai ser atendido. Agora, nas consultas do PSF, o que é o PSF? É o Programa de Saúde da Família. O que é o PSF faz? Atenção básica. O que é atenção básica? É uma saúde preventiva. Onde o paciente vai passar, ele vai pedir os exames para ele, ele vai retornar, o médico vai avaliar o caso dele. É um tratamento contínuo, não é um tratamento de emergência. Então, as pessoas às vezes confundem muito isso. Eu vou no posto de saúde, não tinha vaga para hoje. Não, tá ruim a saúde. Mas a pessoa tem que ver que a consulta foi agendada, ela foi com um papelzinho para casa, sabendo o dia e horário que ela vai ser atendida. Se o caso dela for de urgência, realmente ela não pode esperar. Então, isso a gente entende. Então, você vê que dessas perguntas todas aí, como você falou, eu sou muito ligado nas redes sociais aí, mas eu vi todas as perguntas, por exemplo, lá, os comentários das pessoas. Foi a única pessoa praticamente que comentou de saúde, né? Quer dizer, você viu que ninguém mais falou de saúde, foi a única pessoa dentro dos comentários dessa enquete que você fez aí de avaliação do governo. Concordo com ela, se ela realmente não puder esperar dia 20, ela tem que ser atendida antecipadamente. Mas é uma questão que tem que ser avaliada caso a caso. Você já falou aqui da questão do posto do PSF da Vila Nunes, mas o ouvinte que está perguntando, os moradores da Vila Nunes, Coabs 1, 2, 3 e 4, Novo Horizonte, estão questionando o porquê da paralisação das obras do PSF Vila Nunes e quando será concluído e entregue aos moradores. Grande abraço, está parabenizando vocês aqui também, Laércio. Obrigado, uma boa pergunta também, que é o seguinte: a reforma, porque nós estamos fazendo o PSF da Vila Nunes, ele não está sendo apenas reformado, ele está sendo ampliado e reformado, tá? Então a obra já avançou, cerca de 60% da obra já foi concluída. A gente espera que até dezembro essa obra seja totalmente concluída. Enquanto isso não acontece, todos os moradores Vila Nunes, Coabs, pertencente ao PSF da Vila Nunes, estão sendo bem atendidos e acomodados na estação. Então o atendimento não foi prejudicado em função dessa reforma e dessa ampliação, mas nós estamos confiantes que até dezembro a gente conclui essa obra aí, dando mais comodidade e conforto para a nossa população ali que é atendida no PSF da Vila Nunes. Ó, o Fernandes Fera, um abraço aí pro meu amigo Laércio, do Zé Fernandes, está te mandando aqui um abraço. Um abraço aí pro Zetão. Perguntinha que chegou aqui durante a semana: Antônio Cláudio, minha sogra fez um pedido de oftalmologista há mais de 50 dias, até agora não obteve resposta. Pergunta aí pro nosso prefeito Laércio Sintra por que está demorando tanto, Antônio Cláudio. Muito obrigado, meu nome é Sandra. Antônio Cláudio. Oftalmologista, né? É, a questão de oftalmologista é o seguinte, no ano passado nós fizemos mais de 700 consultas de oftalmologia, atendendo uma demanda reprimida de 3 anos, tá? Então é normal, às vezes, dentro desse tipo de procedimento aí de consulta especializada, que é a oftalmologia, uma espera em torno de 90 dias. Nós temos um convênio hoje com Divinolândia, tá? Que atende uma parte do pessoal, e nós temos um convênio de um outro médico também, através do consórcio do Cislagos, que vem atender em Guaranésia. Mas é uma situação assim que está dentro da média de atendimento. Então, a gente crê que até janeiro, mais ou menos, a gente vai estar com essas consultas em dia. Antônio Cláudio, meu nome é Luana, eu queria muito que o nosso prefeito respondesse por que não está sendo agendado o retorno médico para Alfenas, pois eu deixei o papel do retorno da minha filha em julho no departamento para ser agendado e até agora não foi. Já fui atrás da secretária de saúde e até agora não tive desculpas. É só enrolação e o agendamento que é bom, nada. Tudo, Cláudio, caso a caso é um caso. Por exemplo, existem especialidades, por exemplo, que ela tem uma vaga pelo SUS ou até mesmo pelo consórcio, tá? E você não tem profissionais para isso. O que que a gente faz nesse caso? Quando você não consegue um retorno, mesmo pagando, às vezes você não consegue um retorno, é arrumar um clínico geral que atenda, no caso, a urgência aqui, até que se consiga essa consulta ou esse retorno aí com esse especialista, que eu acho que deve ser, sei lá, o pneumologista, que normalmente é uma consulta que demora, ou até mesmo um dermatologista. Mas caso a caso, você pode ter certeza que ele é avaliado dentro da urgência e a necessidade de cada um. Gostaria de saber qual engenheiro ou se houve algum engenheiro que sugeriu ao prefeito a construção de lombadas altas e curtas, pois as feitas pelas gestões anteriores são baixas e compridas, ofendendo menos assim a suspensão dos veículos. Antônio Cláudio, eu fiquei tão feliz com a construção das lombadas de maneira geral, porque eu vi que a população que trafega a pé por aquelas ruas, tinha aquelas pessoas de veículo, com os veículos em alta velocidade e preocupava muito. Então, alguns posicionamentos de alguns que passavam em alta velocidade, hoje realmente eles têm que parar. A questão de construir a lombada, você tem que ver o custo também. Uma tonelada de massa asfáltica hoje, ela custa quase R$600 cada tonelada. Então, se você for fazer uma lombada que colocar ela muito extensa, ela vai custar mais de R$2.000. Então, assim, diante da situação que nós vivemos, a necessidade, às vezes, de coibir esse trânsito em alta velocidade aí, nós fizemos uma lombada dentro das normas, sinalizada, e que atenda realmente a necessidade dos moradores que trafegam e passam para aquelas ruas onde foram colocadas essas lombadas. A Andréa Machado fez uma pergunta que eu não entendi, não sei se é algum boato que está correndo na cidade, mas é verdade que o Laércio está querendo deixar a prefeitura? Você está querendo deixar a prefeitura por algum motivo? De forma nenhuma, Antônio Cláudio. Andréia Machado levantou essa questão aqui. É o seguinte, tem algum boato? Não, existia. Foi plantado essa situação aí, uma situação seguinte. Como eu trabalhei na Superintendência Regional de Saúde, então vários políticos, amigos meus, às vezes comentavam, né? Não, Laércio, eu quero te levar para a Secretaria de Estado, eu acho que você ganhou uma experiência muito boa de saúde, né, na região, até a nível de Estado. Então, quer dizer, esse boato surgiu, mas eu tenho um compromisso com a população guaranesiana, que fui eleito, vou honrar até o último dia do meu governo, meu compromisso como prefeito, e apesar de ter um vice-prefeito atuante do meu lado aqui, mas vou honrar esse compromisso com a população que acreditou em mim. Então, dois compromissos que você assumiu aqui na última entrevista e você não cumpriu, senhor Laércio. Primeiro, lombadas da rua Jorge José João, no Bom Jesus. O ouvinte questionou na época, vocês disseram que iriam fazer e não foi feito. Antônio Cláudio, essa lombada, a primeira lombada que eu lembrei foi essa lombada, do dia que o pessoal falou, e eu acho que nós enganamos a rua Lucas Alves, que era próximo ali. Então no dia, falou, pra cima da igrejinha do Santo Reis, ali tem que pôr a lombada. E aí foi a primeira lombada que eu lembrei no dia que nós fizemos a relação da lombada. Eu acho que houve um engano com relação à rua aí. Mas eu acho que essa rua, se salvo engano, ela é de bloquete. E o bloquete dá para fazer a lombada também. A gente vamos registrar aqui e já tá, vamos registrado. Fazer. Não vamos fazer, mas inclusive esse morador me cobrou perto da farmácia ali na Avenida Deputado Humberto de Almeida. Ainda falei para ele: não, fica tranquilo que vai ser feito daqui 15 dias. E eu achei que a lombada contemplada era da Lucas. É o Julinho, acho que é Julinho é o nome dele. Exatamente, mas para ele ficar tranquilo aí que nós vamos fazer essa lombada lá. Outra questão: Antônio Cláudio, nesse sábado você vai entrevistar o prefeito e o vice novamente. Eu lembro que na última entrevista que você fez com ele, no dia 17 de fevereiro, ele disse: foi em março a entrevista, não foi fevereiro, não. Você questionou sobre a liberação dos alvarás de táxi, onde o Laércio disse para você na entrevista que tudo estaria resolvido até no meio do ano. Ou seja, já fazem dois meses que o meio do ano passou e até agora nada. Dona Cláudia, isso vai demorar um pouco mais ainda, tá? É um estudo que é uma situação que merece um estudo mais profundo. estamos avaliando, estamos com essa lei do táxi em mãos e vamos avaliar isso aí até a questão de meados do ano que vem, para poder ver qual o interesse público, né, da implantação, da regulamentação da lei do táxi. Perfeito. Mensagem aqui, diretoria do Sementes do Amanhã, parabeniza o empenho da administração em valorizar a cultura e o comércio local, em especial todo o esforço feito para que o CMA deixasse de ser um projeto e se tornasse uma realidade. Pessoal aí do Sementes do Amanhã mandando essa mensagem aí para você, Laércio. Mandar um abraço aí pro pessoal do Sementes do Amanhã, que é mais um parceiro, né, do setor público, vamos dizer assim, aonde diversos esforços estão sendo feitos em benefício e em prol da nossa comunidade guaranesiana. Parabéns a todos aí do Sementes. Intervalinho comercial e voltamos já dando sequência nesse bate-papo. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Sérgio Dalete está participando aqui com a gente, está parabenizando o Laércio, o Diego pelo trabalho, principalmente por conseguir os policiais para Pratinha, né, Santa Cruz da Prata, e por ter colocado Guaranésia de volta como pelotão, né? Guaranésia agora voltou a ser pelotão, né, Laércio? Isso é uma notícia muito boa para a nossa população também. É só para a população entender. Ia pedir para você explicar essa diferença aí. Hoje nós temos. Nós não tínhamos pelotão, né, Diego? Sim, era destacamento. E agora nós voltou o Guaranésia, né? Que há anos atrás era pelotão, tinha perdido. Claro, né, foi rebaixada para destacamento. Sim. Nós conseguimos a elevação para pelotão. O que isso traz de benefício? O primeiro benefício é que a partir do momento que você tem um pelotão, você tem um comando por um tenente, né? Então nós já temos aqui o tenente Esdras, que já está morando em Guaranésia, que já está no comando aqui, então nós ganhamos mais um PM. E a boa notícia também é a questão dos PM para o distrito, né? Que a partir da semana que vem, nós vamos ter dois PMs no distrito, que foi um anseio muito grande da população, essa insegurança essa insegurança, né, da questão da segurança lá no distrito, ela vai ser resolvida, ou vamos dizer assim, minimizada em grande parte com a presença desses policiais aí a partir das próximas semanas agora no distrito. A partir da semana que vem já. A partir da semana que vem. Você anunciou isso na inauguração, né, na casa de apoio. Isso, esses dois PMs, inclusive, eles já estão fardados, estão fazendo um treinamento de tiros agora que deve acontecer na segunda-feira e já provavelmente nos próximos dias já estão na ativa no distrito. Na segunda, terça e quarta eles estarão em Paraíso, no batalhão lá, passando por um treinamento de tiros e de abordagem. A partir de quinta, sexta-feira, o major virá até Guaranésia oficializar a notícia da ida dos dois policiais para Santa Cruz da Prata. E falando em segurança ainda, uma ação nossa também, que foi rápida também, é a criação do Conselho de Segurança Pública no distrito, tá? Que já está aprovado em lei e já deve ser formalizado agora nos próximos dias a composição desse conselho, que vai ajudar e muito também a gente a levantar essas demandas de segurança do distrito. Bom dia, Antônio Cláudio. Primeiro quero parabenizar aí o trabalho dessa dupla aí de guerreiros, o Laércio e o Diego. É o Vital Madeira quem está mandando a mensagem. Em meu nome e da Ordem Demolei, muito obrigado. Ficamos honrados com os convites do ato cívico, desfile municipal. E a minha pergunta, muitas obras. Guaranésia é hoje um canteiro de obras. Vocês têm datas para o término destas obras? São várias. O país nosso, o nosso estado, está um caos. Guaranésia tem verbas para terminar tais obras? Pergunta aqui o Vital Madeira. Boa pergunta, Vital. Um abraço para você também, um grande parceiro, uma pessoa sempre solidária e sempre preocupado aí com as causas dos menos favorecidos no nosso município. Mas muito bem lembrado. Guaranésia realmente está um canteiro de obras e, graças a Deus, com a nossa responsabilidade, né, com os recursos que nos foi destinado, nós estamos com todos os recursos em conta para finalizar todas as obras iniciadas, tá? Vale lembrar a pavimentação da rua Júlio Tavares, né, a rua da Várzea, ela já está praticamente finalizada, a extensão de pavimentação da rua do Jardim Jonardi, também está finalizada. Do distrito da Alfagoma. Do distrito da Alfagoma, né? Isso. Então, esse recurso em conta, quer dizer, com relação à questão financeira, as obras pode ter certeza que não ficarão paralisadas em função da crise financeira, porque nós fomos muito prudentes aí de realizar essas obras com segurança do recurso em conta. E o nosso Guarazão? Termina ou não termina o Guarazão? Porque se você fica de olho nas redes sociais, eu também fico. E o pessoal sempre fala, vai virar um novo poliesportivo de Guaranese. E aí, Laércio? O Guarazão foi bem colocado aí, até mesmo pra gente esclarecer. É o seguinte, nós temos hoje, dentro do loteamento Capitão, uma área remanescente de 160 mil metros quadrados, tá? Dentro dessa área remanescente, nós temos uma área de 15 mil metros quadrados que está destinada para a construção dos 12 prédios da Coab, tá? A outra área, de 120 mil metros quadrados, ela vai ser destinada à doação de lotes para as famílias carentes do município, que é um projeto também que vai ser finalizado, iniciado e finalizado já no ano que vem, no próximo ano. Então, é um projeto, e essa questão dos lotes, foi um projeto que o prefeito Jarbinhas de Guaxupé, aproveito para mandar um abraço para ele também, grande parceiro, companheiro, ele também implantou esse projeto lá, um projeto que deu certo e atendeu as famílias carentes. Mas voltando à questão do Guarazão, 10% dessa área, dos 160 mil metros quadrados, teria que ser área institucional. Então, a área do Guarazão é uma área institucional que vai beneficiar, entendeu, dentro do projeto das construções dos lotes e dos prédios da Coab, ela vai enquadrar e vai ser área que vai fazer parte desse projeto. Então, o Guarazão já vem de encontro com a necessidade de uma área de lazer e uma área institucional dentro desse projeto. Então, o primeiro passo está aí. O segundo foi o seguinte, nós tínhamos um recurso em conta do ICMS esportivo, e um recurso que não estava tendo aonde gastar esse recurso, porque vale lembrar, não gasta-se aonde quer, gasta-se aonde pode, tá? E esse recurso, nós avançamos e fizemos a terraplanagem do Guarazão, com a arquibancada, vamos dizer assim, pronta dentro da estrutura de aterro, né? Facilitando esse término. Vale lembrar também que as traves já estão lá, que vão ser colocadas essa semana, as traves do gol, quer dizer, você colocou as duas traves lá, né? Você já virou campo, né? E já dá para jogar uma bolinha. Já estamos assim, e já estamos licitando também o gramado, tá? Então, com esse, quer dizer, o campo, ele já vai estar, até dezembro, ele já vai estar praticamente pronto, quer dizer, para se jogar a bola. Agora, a questão de finalizar com a questão de muro, nós vamos conseguir fazer durante esse ano cerca de 50% dos muros e alambrados, tá? A arquibancada, a gente tem um projeto para o ano que vem, mas pode ter certeza que vai ser uma obra que vai começar, terminar e acabar. Inclusive, o projeto de iluminação, nós já estamos providenciando. Então, não vai ser uma obra inacabada, não. Nós vamos já dar em meados do ano que vem. O guaraneziano vai ter condições de jogar bola no campo do Guarazão. No Guarazão. Mais perguntas sobre saúde aqui, Laércio. Essa aqui chegou durante a semana. Boa tarde, Antônio Cláudio. Gostaria que você perguntasse para o prefeito Laércio, porque o PSF Bom Jesus está tão difícil de marcar consultas. Você vai lá, tem vaga para daqui a 15 dias. Depois, 15 dias depois que você vai lá. Meu marido foi, está com a coluna travada, não tinha vaga nem urgência. Foi no pronto-socorro, o doutor nem quis pedir raio-x porque não sabia olhar, Antônio Cláudio. Disse que tinha que ir para o ortopedista, vaga para 10 dias. Depois do resultado, teve que pagar médico. É uma das questões. Outra questão aqui, Antônio Cláudio, meu marido está esperando uma cirurgia do joelho, menisco, desde maio do ano passado. Já se passaram 1 ano e 4 meses e ainda não foi chamado. Mês passado estive em Divinolândia e perguntei sobre a cirurgia e eles mandaram eu procurar o departamento de saúde daqui de Guaranésia. Procurei, mas até hoje não obtive resposta. Queria saber por que demora tanto. Sem essa cirurgia fica difícil até para ele trabalhar. Tudo, Cláudio, se eu não fosse um prefeito tão ligado à saúde, essas perguntas às vezes não seriam nem pertinentes a mim, né, vamos dizer assim, porque você tem um secretário de saúde lá que está no dia a dia. Mas só para a população ter certeza que eu acompanho tudo que é de saúde em Guaranésia e vivo saúde o dia todo, né, e preocupado em resolver os problemas, eu respondo essas perguntas tudo com tranquilidade. A questão do PSF da Bom Jesus, o que acontece? Eu coloquei mais um médico que atende toda semana lá. Além do médico que existe, que está lá hoje, né, um médico concursado, tem o Dr. Marcos que vem toda semana e atende cerca de 60 consultas no PSF do Bom Jesus. Como já falei anteriormente, é uma demanda grande de número de atendimentos que só o novo PSF vai resolver isso a contento da população. E tem um detalhe também do Bom Jesus. Às vezes tem um paciente que quer passar com o Dr. Willio, né, que é um bom médico que está lá. E muitos outros não querem passar com outro médico. Então, não, mas eu quero o Dr. Willio. O Willio tem vaga só semana que vem. Às vezes ele não quer passar naquele médico que tem a consulta na semana. Então, são pontuais. pontuais essa questão desses questionamentos aí, tá? A questão de cirurgia ortopédica é outro ponto também dentro da saúde que me preocupa. Hoje nós temos em torno de 40 pessoas aguardando cirurgias, vamos dizer assim, de alta complexidade, que é cirurgia de quadril, joelho, ombro, e que são cirurgias que de alta complexidade que o Estado não está viabilizando, tá? O que nós fizemos recentemente? Compramos esse serviço de consultas e avaliações de ortopedia em São Sebastião do Paraíso. Todos esses pacientes já foram avaliados agora no mês de agosto e nós estamos negociando um valor através de um convênio para que se seja realizada essas cirurgias, porque essa demanda, infelizmente, o SUS não está resolvendo e nem vai resolver. E eu, com a responsabilidade que eu tenho de saúde, tenho que correr atrás, buscar outras alternativas para solucionar esses problemas dessas pessoas que há mais de 5, 6 anos estão sofrendo aí e aguardando essas cirurgias que tanto necessitam. Essa é a resposta também, acho que para essa ouvinte aqui que está desesperada. Antônio Cláudio, meu nome é Cíntia, gostaria de fazer uma pergunta aí para o prefeito Laércio. Me desculpe, tal, minha mãe se chama, ela coloca o nome da mãe, ela está na fila para conseguir uma prótese de fêmur, pois ela tem artrose bilateral no quadril e está com um grau muito avançado. Ela já foi chamada para ir em Paraíso, passou por avaliação do ortopedista de lá, o médico que avaliou, a minha mãe disse que o caso é mesmo cirúrgico e ele já está fazendo todos os exames pré-operatórios, mas tem muita gente dizendo que minha mãe não vai ser operada, pois a prótese é muito cara e a prefeitura não vai comprar e o Estado também não vai arcar com esse custo. Queria uma posição aí do prefeito. É mais ou menos isso que você disse, né, Laércio? Olha, pra você ver como é bom a gente ser verdadeiro, né? O próprio paciente já relatou tudo aquilo que eu relatei aqui agora, com relação à situação da cirurgia, né, da família dela aí. Mas a gente aí preocupado em estar resolvendo, porque o município não aguenta, Antônio Cláudio, arcar com todos esses custos sozinho. Tá? Nós temos aí a questão de repasses aí pendentes para nossa saúde, que gira em torno de 2 milhões e 300 mil reais de recursos não repassados. Então, isso tudo, mas eu, como prefeito aí da saúde, vamos dizer assim, estou correndo atrás e tentando buscar uma solução aí para poder resolver esse problema. No caso da mãe dela aqui, ela precisa de duas próteses, pois a artrose é bilateral, em grau avançado. Vai ter uma solução para ela, mas vai demorar um pouco, infelizmente, né, Laércio? A gente está buscando parcerias aí para poder resolver esse problema. A nossa ouvinte aqui, a Sandra, gostaria de agradecer o prefeito pelo asfaltamento do bairro Jardim Nardi. Que Deus continue abençoando vocês. Ficamos muito felizes aí com esta obra. A Cida Bock, estrada que vai para o Matão, Antônio Cláudio. Olha, está muito ruim. As crianças chegam a perder provas porque a circular não foi. Quer saber também... Bom, primeiro vamos responder essa aqui sobre as estradas rurais, Laércio. Antônio Cláudio. Uma pergunta que já vem de bastante tempo, o pessoal reclamando. A questão das estradas, ela assim, está merecendo muito a nossa atenção desde o ano passado, né, que nós sofremos com a questão das estradas aí. Agora, recentemente, nós montamos uma equipe, né, no final de agosto agora, montamos uma equipe com operadores, motoristas, equipamentos, dois caminhões novos, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, um trator, uma roçadeira hidráulica para roçar essas estradas. No início, quando nós adquirimos esses equipamentos, nós não tínhamos o profissional, tá? Nós fizemos um concurso no ano passado e ele foi deserto em diversas áreas necessárias para manutenção das estradas. Fizemos um processo seletivo e esses operadores, graças a Deus, deu tudo certo, foram nomeados agora no final de agosto. Durante essa primeira chuva que deu agora, nós tivemos um levantamento de 12 pontos onde nós tivemos problemas graves com relação às estradas. Desses 12 pontos, nós já resolvemos 7, tá? Nós fomos até esses pontos, esses 7 pontos já foram cascalhados, a máquina já passou, já fez saída d'água neles. Os próximos 5 pontos vão ser feitos agora, inclusive na Pratinha, a máquina está indo terça-feira para lá, para resolver esses pontos mais complicados de lá. Após isso, nós temos uma equipe já montada para isso. Então, essa questão, ela não está distante dos nossos olhos, nós estamos atentos com isso e vai ser solucionado aí até o final do ano aí nós vamos solucionar esse problema. O Gordo Isaac está parabenizando vocês, gostaria de parabenizar a prefeitura, o Laércio, o Diego, pela administração em nossa cidade. Um abraço para eles e sucesso aí nesta caminhada. Um abraço aí para o amigo Gordo Isaac. Um abraço. Antônio Cláudio, aqui o Ailton, boa tarde a todos, gostaria de saber se eles, Laércio e Diego, concordam de nas reuniões da Câmara Municipal alguns vereadores ficarem discutindo entre si na hora da reunião, lá não devia ser para passar para a população o que foi feito e o que planejam fazer. Eles concordam de o vereador falar que não devia gastar com ponte e fazer uma pinguela, diz ele aqui, porque os vereadores falam que os quebra-molas, alguns, não saíram de acordo. O prefeito e o vice não deveriam cobrar uma fiscalização maior por parte dos vereadores? São poderes distintos, né, Laércio? Não dá para influenciar muito lá no legislativo, ou dá? É, a gente respeita muito, né, a Câmara Municipal, a parceria que a gente tem com ele, nós somos todos ouvidos. É, a partir do momento que um vereador me liga e pede uma solução ou uma resposta a um problema, a gente está sempre ligado. Então nós vivemos em harmonia com o legislativo. Boa tarde, Antônio Cláudio. Gostaria de deixar meus parabéns para o Laércio e para o Diego pelo trabalho em Guaranésia. É, o Cleiton Moreira, pastor Cleiton Moreira, quero parabenizar aí o prefeito Laércio e o vice Diego pelo trabalho, pois nossa cidade está caminhando muito bem. Oi, Antônio Cláudio, passei em consulta em Alfenas, no vascular, doutora Poliana, já fiz todos os exames, já levei no departamento, faz um mês, estou aguardando o retorno para marcar a cirurgia. Já se passaram 7 pacientes, vai fazer 5. Gostaria de saber se tem que aguardar todos para voltar na consulta, ou porque quem já fez os exames, como eu, não pode ser chamado já. Parabéns pela administração que estão fazendo. Olha, que Deus continue iluminando você, Laércio e Diego. É a Silvia. É, um abraço para a Silvia aí. Com relação ao vascular, foi um grande avanço nosso também conseguir essas consultas através de um convênio do Cislagos, tendo em vista que em Divinolândia esse convênio, né, ele foi extinto, né, não há esse convênio mais com Guaranésia, não por parte nossa, mas até mesmo por questão da equipe de Divinolândia, e a gente avançou. Agora nós estamos negociando com o próprio Cislago também essa parceria aí no sentido de viabilizar todas essas cirurgias vasculares aí pendente. Boa tarde, Antônio Cláudio, bom trabalho aí para vocês todos, mando um abraço aí pro Laércio e pro Diego, estamos juntos sempre, um excelente sábado, é o Jonathan, lá de Passos, mandando um abraço aí para vocês. Um grande abraço pro Jonathan. Oi, abraço, pra falar nisso, o Jonathan tá em Guaranésia agora, né, Jonathan? Faz uns 15 dias que você tá aqui em Guaranésia, né? Você já é quase guaraneziano já. Nos encontramos durante o desfile cívico do aniversário da cidade, um grande abraço, Jonathan. Diz que está refrescando a cabeça nas férias, né? Grande Jonathan. Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Laércio, pro Diego, hoje tem meu negócio aqui em Gospé, mas não vejo a hora de voltar para Guaranésia. Administração nota 10, tá dizendo aqui o Cezinha. Intervalinho comercial, voltamos já dando sequência nesse bate-papo. Programa Expresso. Rede Construai. Na Construai, o cliente é rei. Revestimento Majopar 32x57, branco brilhante, apenas 11,40 metro quadrado. Tubamanco esgoto 50 milímetros, 29,90, tubo com 6 metros. Piso Incopiso Vivense 45x45, apenas 10,60. Vem pra Rede Construai, vem pra Construai que tem. Vem Construai Minquilo, em Guaranésia 3555-1356 e em Guaxupé 3551-6188. Programa Expresso. Loja completa com tudo que você precisa. Lojas A Dica, menor preço, maior variedade. Um show de novidades pra oferecer. Lojas A Dica, sempre uma perto de você. Menor preço, maior variedade e sempre com novidades pra você e sua família. Confecções adulto e infantil, decoração, cama, mesa e banho, utensílios domésticos, brinquedos, materiais escolares, ferramentas, cosméticos e bijuterias. Lojas A Dica. Todo dia a dia de fazer economia. Quando tem preço baixo é fácil economizar. E facilita sua compra no cartão. Aqui você encontra tudo o que precisa. Supermercado Irmãos Duarte. Bom atendimento, preço baixo e qualidade. Supermercado Irmãos Duarte. O supermercado que mais cresce na cidade. Supermercado Irmãos Duarte. A melhor opção para a sua compra. Na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá, vem pra cá. Entregue sua casa e aceite o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, aberta todos os dias, inclusive domingos e feriados. Aqui tem farmácia popular e o maior estoque em medicamentos e perfumaria. Na rua Cardeal Carmelo, 284, centro de Guaranésia. Disque entregas 3555-1606. Cuidando bem de sua saúde. Qualidade no acabamento e pontualidade na entrega. Isso faz da Serralheria Guaranésia uma referência em toda a região. Portões, portas, grades, janelas, estruturas metálicas, reformas em geral, tudo com excelentes preços e ótima condição de pagamento. Antes de fechar negócio, venha para a Serralheria Guaranésia do Fabiano, Rua A, número 11, no Distrito Industrial Doutor Werther Pereira Dias. 3555-3347 ou 98883-5637. Serralheria Guaranésia do Fabiano. Aqui você vai ver a diferença. Sábado, só da Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Hoje recebendo aqui o prefeito de Guaranésia, Laércio Sintra Nogueira, o vice-prefeito Diego de Castro. Você participa enviando a sua mensagem de texto aqui pra gente, com seu nome completo, respondendo, né? A perguntinha, né? Ou melhor, escrevendo a frase no corpo aí da mensagem: pesqueiro é Ilha Bela e concorra uma porção de posta de tilápia. O sorteio a gente vai fazer no final do programa. São duas porções, tá ok? Palito Som e Dona Maria. Estão mandando aqui um abraço pra vocês. Tem que falar o nome do casal, né? Senão a Dona Maria depois fica brava lá com o Palito, né, Palito? Um grande abraço aí pra Maria, pro Palito, né? Grandes amigos, companheiros. Um grande abraço a essa família maravilhosa. Família de Santistas. Família de Santistas. O Palito vai gostar disso. O Diego tem cadastrado, doutor Nicolau, todos os Santistas de Guaranésia. Nome, endereço e telefone. O Palito vai adorar isso, viu? Ó, perguntinha recorrente, muitas perguntas, além de muitas sobre saúde, sobre a questão das casas de Coab. Vou pegar uma aqui, por exemplo. Antônio Cláudio, minha pergunta para o prefeito é sobre a construção da Coab. Ele também emenda aqui a pergunta sobre o novo fórum, que estavam previstas para iniciar no meio do ano. A Cida Bock também está perguntando sobre as casas da Coab. Tem vários ouvintes aqui perguntando sobre esta questão. Lá, sai casas da Coab, não sai casas da Coab, era prédio, né? Eram quatro prédios, né? No início. Depois diminuiu esse número. Como é que tá essa história toda? Vai sair ou não vai sair? Só falando a questão do fórum aí, a licitação do fórum agora é dia 27 de setembro agora. Tá? O Estado está licitando essa obra, que vai chegar a quase 3 milhões de investimento e para gerar emprego, né, para o nosso povo. Então, isso também já é uma realidade, inclusive com a licitação agora no dia 27, as obras devem iniciar em breve, né? Isso também é muito importante. Ainda esse ano. É esse ano. Com relação a, como eu falei agora há pouco, os prédios da Coab são 12 prédios, tá? Que vão ser construídos. Foi feito um projeto com 12 prédios, de 16 apartamentos cada um, totalizando 192 apartamentos. Depois, até mesmo para facilitar a aprovação, a própria Caixa nos orientou que a gente fizesse 3 blocos de 4 prédios, tá? Então, o primeiro já foi feito o projeto já está em fase de aprovação da Caixa para iniciar a construção em breve de um condomínio com 4 prédios, tá? Então, isso aí realmente já é uma realidade, já está avançado, está em estágio final dentro da Coab também, então isso realmente vai acontecer. O segundo vai ser o seguinte: nós temos uma área dentro do loteamento Capitão, que nós vamos mandar agora até o final do ano, um projeto de lei para a Câmara Municipal, nos autorizando a constituir o novo loteamento, tá? Com cerca de 380 lotes de 180 metros quadrados. Então, nós temos duas opções. Se a faixa 1 da Caixa, Minha Casa e Minha Vida, não for liberada para Guaranésia, nós vamos avançar igual eu falei anteriormente, igual a Guaxupé fez. Seria a liberação dos lotes de terreno para as pessoas carentes. De que forma isso iria acontecer? Dentro da própria lei, teriam diversos critérios a serem adotados através da rede social. Então, não seria eu que faria o cadastro, nem politicamente, nem poderia ser de outra forma. Teria um Conselho Municipal de Habitação participando, junto com a Secretaria Municipal de Ação Social do município, que também iria participar, e com critérios. Por exemplo, um exemplo de critério: será arrimo de família, a pessoa está casada, tem esposa e filhos, está morando no município há mais de 2 anos, tá? Ser assalariado, então seria o primeiro passo. Qual que seria o passo que a gente daria? Seria a doação do lote com uma pequena taxa paga por esse morador. Essa taxa seria paga durante vários anos, ela já teria o lote em mãos para construir a sua casinha, com a planta doada à prefeitura, uma casa básica, por exemplo, para construir. Se a pessoa optar, por exemplo, em conseguir um pequeno financiamento numa faixa, né, baixa de prestação na Caixa, a prefeitura liberaria esse lote para essa família, ela poderia até ir à Caixa e quitar para o município parte, vamos dizer assim, da infraestrutura que vai ser feita dentro desse lote, porque o município não tem condições de fazer toda a infraestrutura. E com isso, a gente estaria beneficiando cerca de 380 famílias realmente carentes, tá? Que é um projeto meu social de atender essa classe que realmente precisa dessa moradia. Então isso, já vou avançar, o projeto já está quase pronto, tá? Ele deve ir agora até o final do ano para a Câmara para ser aprovado. Sendo aprovado, como é um projeto social, nós temos uma iluminação de graça pela CEMIG. Então, isso também já vai ser feito agora a partir de janeiro, né? Que é um projeto bastante assim voltado realmente para o carente. E o que acontece nesse caso? Só para a população ficar bem tranquila com relação a isso. Quando a assistência social chamar todo esse pessoal para cadastrar esse pessoal e ver quem se enquadra nesse programa, tá? Vamos supor, por exemplo, que chega lá, tem 1.000 famílias que se enquadram. Nós temos 380 lotes. O que vai acontecer? Vai ser um sorteio em praça pública dos lotes, tá? Para a gente não cometer nenhuma injustiça aí de estar beneficiando A ou B por questões políticas. Então, esse é um projeto que realmente ele vai ser avançado e vai ser realizado dentro do próximo ano. Como foi feito em Gospé, né? Como foi feito em Gospé? Nós estamos tomando Gospé como modelo, porque deu certo, entendeu? O projeto andou bem, inclusive eu tenho uma equipe minha da prefeitura que vai estar indo até a próxima semana na prefeitura de Gospé, graças à liberação aí do Jarbinhas aí, que está nos apoiando também e auxiliando e informando, né, como proceder dentro desse projeto, e já vai ser viabilizado em breve. Nós da família acompanhamos a luta diária de vocês dois por melhorias para a Guaranésia. Parabéns, um abração da Letícia e do Theo. Conhece, Diego? Com certeza. Um grande beijo, Letícia, e ao Theo. Um abraço para Letícia e o Theo. Acho que é Edinho o nome dele. Boa tarde, Antônio Cláudio. Por favor, questionar aqui o senhor prefeito e o vice quanto à rotatória no trevo da SIC, visto que, aos olhos de muitos, ela, a manilha colocada, poderá dificultar a entrada e a saída de veículos grandes da cidade. Não seria mais viável um outro monumento? Obrigado e parabéns à administração, ao Laércio e ao irmão Diego de Castro. Olha, Antônio Cláudio, com relação a essa rotatória, até no início assim, eu fiquei até bastante chateado com relação assim, o pessoal, né, fazer assim, as críticas sem conhecer o término, né, dessa rotatória, vamos dizer assim. Mas desde o início, como eu falei para você, a gente sempre preocupa muito em fazer as coisas certas de uma maneira que fique bom para todo mundo. Tá? O que observou naquela rotatória no início? Muita gente ia fazer uma curva, por exemplo, para entrar para a varanda do peixe ali, né, sentido varanda do peixe, não conseguia fazer porque outros não respeitavam aquela rotatória que estava ali. Qual que foi a forma? Colocar alguma coisa no sentido que a pessoa realmente tem que parar, que ela não passe por cima da rotatória, que era feito com aqueles olhos de gato no chão. A questão da manilha foi uma questão de um projeto barato e necessário no momento, porque se a gente fosse fazer um monumento ali, estudado, projetado, talvez a gente nem realizasse essa obra, porque a gente não teria condições financeiras para isso. Então, a manilha foi um serviço de momento, onde ele ficou barato. Mas, primeiramente, a questão da rotatória, dos caminhões grandes, né? Nós filmamos todos os caminhões que passavam ali. Filmamos ônibus, carreta, diversos outros veículos, e para ver o fluxo de movimento dele ali em volta dessa rotatória, antes de tomar a decisão de colocar a manilha. Você pode ter certeza que ninguém reclamou até hoje, nenhum carro esbarrou nessa rotatória lá, e foi assim, fizemos com um custo mínimo, tá? Concordo com muitos, por exemplo, deve ser um projeto audacioso, mas no momento é esse o recurso que nós temos, que atendeu a necessidade de todos ali que por ali passam e necessitam, né, de trafegar por ali. O Fábio Araújo, boa tarde, Antônio Cláudio. Venho parabenizar o prefeito Laércio, o vice Diego e equipe nesse momento difícil que nosso país está passando, bem como nosso estado de Minas Gerais. Ter o prefeito e essa aprovação da população guaranesiana mostra a competência dessa equipe, está dizendo aqui o Fábio Araújo. Um abraço aí pro Fábio. A Marisa Crispim também está ligada aqui com a gente, mandando um abraço para vocês. Tem mais gente participando. Antônio Cláudio, queria saber do prefeito porque ele proibiu que pessoas que vão no médico particular façam exames pelo SUS. E o que justifica construir lombadas e deixar os buracos na rua do mesmo jeito? Queria saber também sobre as obras da Praça do Centro e da Praça da Saudade, por que estão paradas? Três perguntas, uma só. Antônio Cláudio, com relação a aos exames, né? Vamos dizer assim, encaminhamentos médicos de médicos particulares, não é uma decisão minha. Até eu sou contrário a isso. Eu sou daquele ponto que eu acho que nós não temos que burocratizar o sistema de saúde, né? Você tem que viabilizar de uma forma. Se a pessoa pagou o médico, por exemplo, particular, ele já gastou um dinheiro. Então, o município, em contrapartida, ele já está tendo um custo a menos de não estar tendo que dar a consulta para essa pessoa. Mas isso é uma exigência do próprio SUS. Não sou eu, por exemplo. Se eu chegar lá, autorizar um exame particular dentro da rede SUS, lá no próprio laboratório, o próprio laboratório, por exemplo, ele fica receoso de fazer, porque ele vê que aquilo está contra as normas do próprio SUS. Então, infelizmente, não é uma decisão minha. Mas o paciente, ele tem a opção também, de quando isso acontecer, de voltar ao médico do posto de saúde e trocar esse exame, né, de acordo com o próprio médico lá, e realizar o atendimento normal dentro da rede, tá? Com relação às obras, vamos dizer assim, as obras não estão paralisadas, tá? As obras estão em pleno andamento. Houve algum período aí na Praça da Bíblia, por exemplo, em função das chuvas, que o pessoal não vieram, mas a obra praticamente já foi concluída, 60% da obra da Praça da Bíblia. Vale lembrar, como a pergunta do Vital anteriormente, recurso para isso. O recurso está na conta, tá? Para ser pago. Então, fizeram, nós pagamos. Então, com esse período da última semana de chuva agora, eles paralisaram, mas deve estar retornando agora na próxima semana. O que existe também é uma morosidade da própria Caixa, que é a gestora dos convênios, na fiscalização e na liberação das próximas etapas das obras. Então, isso, pela população, imagina que a prefeitura que está paralisando as obras, não é isso, é que nós estamos aguardando a vinda da Caixa, que é uma exigência para continuar para as próximas etapas. Caixa vem, aprova essa exatamente parte, e libera o dinheiro. Então existe uma morosidade da Caixa, entendeu? E a questão aqui dos buracos nas ruas, né? Antônio Cláudio, a questão é o seguinte, a questão das lombadas, nós tínhamos um recurso, né, de massa asfáltica para essas lombadas que já estava empenhado, tá? Desde o início do ano, e nós fizemos esse recurso, gastamos em torno de R$16 mil em torno disso para fazer essas lombadas, que já era um recurso que já estava empenhado para isso. Com relação à operação tapa-buracos, nós estamos sendo prudentes também de aguardar um pouco mais agora, tá? Esperar a normalização desse recurso para que a gente faça essa operação aí até o final de outubro agora e deixe a cidade em não condições, né, boa de tráfego. O Antônio Cláudio, que é um roxinho, olha, já está agendado o quebra-molas na rua Jorge José João, com o morador Juninho. Já está tudo acertado com os moradores, viu? E outros quebra-molas de Lajota já estão agendados com outros moradores também. Está dizendo aqui o roxinho. Parabéns, roxinho. Antônio Cláudio, pergunte aí para o Laércio sobre a empresa conjunta da Alfagoma, que já foi anunciado, sobre a Dunlop, né? Em que pé está? Pergunta aqui o Elton. É uma boa pergunta também. É o seguinte, nós já fizemos a aquisição do terreno de 80 mil metros quadrados, já fizemos a doação, a Dunlop já abriu sua filial no Brasil, tá? Ela já registrou esse terreno, inclusive, no nome dela. Eles estão aguardando apenas a questão do repasse que está pendente do Estado, para que a gente faça a infraestrutura no sentido de terraplanagem, né? Terraplanagem. Então, essa terraplanagem também a gente está aguardando, que nos foi prometido agora, que dentro do mês de outubro agora seria repassado esse recurso para que a gente faça essa terraplanagem, para que a empresa comece a sua construção. Inclusive, a Dunlop, que é do grupo Alfagoma, já está providenciando o projeto elétrico e aguardando essa nossa etapa, que é com relação à terraplanagem, que é um serviço longo, grande, porque trata-se de 80 mil metros quadrados. E o investimento previsto do grupo italiano nessa construção é de R$200 milhões. Geração de empregos? 300 empregos 300. Gerados em plena produção, Antônio Cláudio. Então, seguindo aí nessa pegada de geração de empregos, Antônio Cláudio, gostaria de saber do prefeito Laércio o que eles têm buscado junto ao setor socioeconômico na questão da geração de emprego no município. Pois sabemos que tem muita gente desempregada, recém-formados e jovens que estão tentando entrar no mercado de trabalho, mas falta oportunidades. Qual sua visão nesse sentido? E quanto ao concurso, vai continuar chamando os concursados? É a Roberta que está mandando essa, Laércio. Antônio Cláudio, é uma boa pergunta. Hoje, se você me perguntar hoje qual a prioridade do nosso governo, praticamente é a geração de emprego, né? Que realmente nós temos um país com cerca de 13 milhões de desempregados e Guaranese não fica atrás. Agora, terminando essa colheita do café também nos preocupa mais ainda, né? Esse índice de desemprego, ele vai aumentar muito mais. Mas desde o início da nossa gestão, nós já liberamos diversos lotes para diversos empreendedores que já estão construindo e já estão conseguindo, né? É, mesmo que num pequeno, uma geração de emprego. Vale lembrar também a questão do polo do empreendedor, que a gente, passando as eleições agora, nós vamos estar liberando esses lotes, cerca de 152 lotes, para o micro pequeno empresário, né, empreendedor, para que ele possa estar viabilizando os seus negócios aí e gerando emprego também. A questão do próprio prédio da Coab também, que vai haver a geração de emprego durante 3, 4 anos aí de construção. Construção do novo fórum. Então a gente realmente está preocupado em buscar alternativas aí para gerar emprego. Com relação ao concurso, nós estamos chamando, tá? Vale lembrar, assim, que dentro das 92 vagas existentes, nós já chegamos a chamar, chega 70 pessoas desse concurso. E estamos seguindo aí o que a lei nos determina. Larson, um grande problema que a população aqui do chamado Alto da Cidade tem em relação à Copasa. Todo final de semana falta água ali na Copasa, né? Rua João Pereira Dias, Jardim Renovação, bairro Pássaro da Ilha. E o Carlos está perguntando aqui, o prefeito pode fazer alguma coisa? Porque isso está virando uma baita de uma palhaçada. Dá para unir força política e tentar resolver esse problema, um investimento maior da Copasa aqui no município, Larson? Doutor Claudio, nós temos cobrado insistentemente com a diretoria da Copasa esse melhoramento no abastecimento de água do nosso município. Corremos atrás aí, já falamos com diretores regionais, já falamos com o vice-presidente da Copasa, já mandamos ofício em conjunto com vereadores também para a Copasa e estamos aguardando aí um posicionamento deles no sentido de resolver esse problema. O Júlio, lá de Santa Cruz da Prata, também está mandando um abraço para vocês. Parabéns aí para os meus dois amigos. Um abraço aí para o Júlio, ex-vereador lá de Santa Cruz da Prata. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já já. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, mais que um programa, uma referência. 13:31 aqui na Pássaro da LFM, é o programa Expresso. Vamos até às 14 horas. A Viviane está ligada com a gente, lá da Rojão, a equipe Rojão Autopeças, parabenizando aqui o Laércio, parabenizando o Diego pelo trabalho, pela aceitação, o país passando por essa crise tão grande e vocês fazendo um trabalho brilhante. Parabéns, diz aqui a Viviane e o Pedro, toda a equipe lá da Rojão. A Eliane, do centro aqui de Guaranésia. Antônio Cláudio, na porta da minha casa, da minha irmã, já aconteceu de várias crianças cair. Vários vereadores já vieram aqui, falaram que ia arrumar, mas isso não aconteceu. Gostaria de saber o que pode ser feito. Manda o endereço aqui pra gente, viu, Eliane? Manda o endereço, a gente passa aqui pra chefe de gabinete, a Vivian. E a Vivian pode tomar uma providência, tá bom? A Tânia Mara também está ligada aqui na Pássaro da Ilha. Pergunta aí para o Laércio se existe algum projeto para integração de pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Obrigado e parabéns pela gestão. É a Tânia Mara aqui do centro. A gente fica muito preocupado com os jovens, Laércio, mas tem esse público da terceira idade também. Quando está desempregado, é o fim realmente, né? Não consegue vaga no mercado de trabalho. Tem algum projeto? A prefeitura tem isso? Assistência social tem isso? É um projeto que realmente nós temos que aprofundar e fazer um estudo aí e realmente é uma faixa etária intermediária aí que merece uma atenção especial aí para poder ingressar esse pessoal aí no mercado de trabalho. Ó, parabéns ao prefeito Laércio, adoro ele, somos todos Laércio, mas na minha opinião, acho que esse pessoal que ele está colocando na administração, olha, não está dando certo, viu? Vai acabar com o Laércio. Pergunta aí para ele se as calçadas da Várzea vão ser construídas de novo. Mande um abraço para o Aécio, que Deus abençoe ele sempre. É a Daniela Cândida Alves. Olha, Daniela, você pode ter certeza com relação às calçadas aí, na próxima semana ele vai estar fazendo em frente à sua casa aí, tá? E com relação às pessoas que trabalham com a gente, você pode ter certeza que eu sou muito exigente e estou avaliando caso a caso. E realmente, aquela pessoa que tiver, né, cumprindo com as obrigações, nós vamos fazer uma mudança aí, se necessário. E está próximo disso, Lércio? Está precisando de fazer uma mudança necessária ou não? Alguns casos pontuais, assim, a gente já está avaliando essas mudanças. O Celso Santos, por exemplo, perguntou aqui, disse que em Guara... o Celso Santos disse que em Guaranésia tem muito cargo de confiança. Que ele, o que, que você tem para falar sobre isso, Lércio? Olha, no momento de crise, né, quando a gente começa assim, a avaliar que você tem que cortar, às vezes você tem que juntar determinadas funções aí de cargos comissionados, e extingui-los, né? Então a gente no momento aí de crise, de aperto, pode ser uma opção que, necessária, né? Que a gente tenha que tomar essa decisão. No momento que a gente está passando de muita crise, Lércio. Então isso não está descartado. Não, isso não está descartado, não. Pergunta para o Lércio como está, pergunta sobre a crise, como está o repasse do governo de Minas para Guaranésia, se devemos começar a preocupar com algum corte por falta desse repasse. Com certeza, nós já iniciamos um corte, né, assim, praticamente drástico a partir desse mês de setembro agora, na economia, mas de tudo, tá? Desde a compra de um pão, que às vezes, por exemplo, dentro da prefeitura, se comprava pão de manhã e à tarde, nós já iniciamos um corte de compra de pães na parte da tarde, só na parte da manhã. Economia na questão de gastos com materiais, energia elétrica. Então, de pouco você vai somando, no final o volume é muito grande. Um verdadeiro choque de gestão, né, Luiz? Nós fizemos esse choque, inclusive com compras, por exemplo, todas as compras da prefeitura, de todos os setores, nós avaliamos uma a uma, cada uma, a necessidade. Manutenção de veículos, né? Manutenção de veículos também, a necessidade, o que, que vai ser feito em cada veículo. Elencamos as prioridades, né, prefeito? Com certeza. Então, Antônio Carlos, o mês de setembro já começou com um corte drástico de gastos de despesa. Eu me lembro que quando, assim que você foi eleito, um dos grandes questionamentos era a questão, e o 13º, Laércio não vai pagar o 13º, esse ano, tem risco? Olha, pra você ter uma ideia, nós temos no dia 10 de dezembro, nós temos um repasse aí na cerca de R$800 mil, que é chamado um FPM extra. Esse recurso, nós não assumimos nenhum compromisso com ele e estamos deixando ele reservado para que a gente possa honrar o compromisso tanto dos salários como do 13º de todo o funcionalismo público. Parabéns, prefeito Laércio, Diego, pela gestão humana, me orgulho de fazer parte dessa administração, é o Igor Reis. A Giovana, parabéns, que Deus continue iluminando sempre vocês, ótima administração. William, secretário, parabenizando vocês também aqui. O Daniel Silva também faz parte da administração, estou mandando um abraço aqui, dizendo que vem muito mais por aí. O Rodrigo, parabéns pela gestão, Laércio, e meu amigo santista Diego. Primeiramente, agradeço em nome do Sementes do Amanhã. O Rodrigo faz parte do Sementes do Amanhã. Grande, Rodrigão. Pelo apoio coerente que tivemos. Mais um santista. Mais um. Já se completou três. Tem o Derval. Diego, Rodrigo e Derval. E o Theo. O Vivaldo, parabéns, prefeito Laércio, professor Vivaldo, escritor, né? Vivaldo, parabéns, prefeito Laércio, pelo atendimento e atenção que você tem com todos no gabinete. Grande abraço. Quem mais está participando? Ismael da rádio, parabenizando Laércio pela administração. Laércio também, o Ismael também faz parte da administração. Tem gente trabalhando, né, Laércio? Não. Na administração, pessoal elogiando aqui, ó. Bastante gente. O que está acontecendo? Uma das reclamações também que fizeram aqui no início do seu mandato foi justamente essa preocupação que o pessoal tinha, já que você tinha um grupo muito grande te apoiando, que é essa questão de muita gente trabalhando na prefeitura. Você pode ter certeza disso. Como é que está esse número de pessoas trabalhando hoje na prefeitura? Então, Cláudio, a gente com responsabilidade e até mesmo que eu tenho uma graduação em gestão pública, você pode ter certeza de que a gente contratou e nomeou pessoas certas, nos locais certos e no momento certo. Então, em momento algum, nós temos pessoas ociosas. Como eu disse anteriormente, se houver necessidade, nós vamos realmente enxugar a máquina. Tá? E não tenho receio de falar isso, não tenho um compromisso político, vamos dizer assim, o meu compromisso político mesmo é com a sociedade de uma maneira geral, não pessoal com cada um. Mas a questão de muita gente trabalhando, os cargos que estão dentro da prefeitura são os cargos existentes, aprovados em lei. Em momento algum eu coloquei ninguém dentro da prefeitura com cargos extras aquilo que está previsto na lei. Então, todos esses cargos foram criados por lei, estão em abertos por lei e foram preenchidos, né, dentro das normalidades e a necessidade do município. O Lázaro Júnior, Antônio Cláudio, perguntei para o Laércio sobre as obras, pois na rua da minha casa abriram uma rede de esgoto e não terminaram o serviço. Isso faz 5 meses, Antônio Cláudio, é a rua lá na Coab. Pedi para o Lázaro Júnior também mandar o endereço certinho, né, Vivian? E aí depois a gente já passa aqui para Vivian. Adriana Silva, parabéns ao Laércio, ao Diego, que Deus abençoe vocês. O Nelson do Caminhão também está mandando um forte abraço aqui, parabenizando vocês. a Cida, né? A Cida, Antônio Cláudio, não se esqueça de mandar meu abraço. A Cida já me lembrou 4 vezes, eu ia acabar esquecendo. Um grande abraço para a Cida aí, tá, Cida? Obrigado. Um abraço, Cida. Me desculpe, Laércio, mas não faz sentido sua resposta. É, cargo em comissão aumenta o gasto, pois em alguns casos é um aumento de 20% sobre o salário. É mais um gasto. Não entendi onde você reduz gastos nesse caso. É a Roberta, que sempre atenta ao programa. E aí, Laércio, o que você diz para ela aqui? Ela não entendeu sua resposta, ela está dizendo aqui que cargo em comissão aumenta o gasto, pois em alguns casos há um aumento de 20% sobre o salário. É mais um gasto. Realmente eu não entendi a pergunta também, né? A gente respondeu de uma maneira geral aí, não sei se é alguma coisa mais pontual aí, mas não sei a questão do 20% a mais de gasto aí, não. Antônio Cláudio, bom dia, boa tarde, no caso de agora, Laércio, a prefeitura está investindo em melhorias no trânsito de veículos de nossa cidade. As calçadas para acesso de pedestres, até quando vão ficar dessa forma obstruídas? Eu não preciso saber quais são as calçadas, né, que está sendo citada aí. Mas eu acho o seguinte, nós temos que fazer uma conscientização também, que a prefeitura não pode arcar com tudo. Eu acho que o morador também, que tem a sua casa ali, que necessita de fazer uma rampa com maior acessibilidade, até carpir a própria passeio da sua casa. Então, eu acho que nós, assim, não acho, nós temos certeza. Que agora para frente, nós vamos fazer um trabalho no sentido de educar o proprietário também, de conscientizar o proprietário. Fiscalização, né? Fiscalização. Pergunta até do Marcelo Rosa Reis, e o Marcelo sempre tem essa preocupação e com toda a razão. Inclusive, Antônio Cláudio, para os novos loteamentos, é uma das exigências que estamos fazendo aos loteadores, para que na venda dos seus lotes exija dos proprietários essa acessibilidade do passeio. Eliane Inácio está parabenizando vocês pela simplicidade. Vocês já estão no lucro, está dizendo aqui a Eliane. Guaranese no rumo certo, prefeito Laércio e Diego. Tem mais um ouvinte aqui que só está o número de telefone dele aqui, está parabenizando vocês aqui. O Cláudio Godoy também está parabenizando vocês. A Mônica, deixa eu ver o que a Mônica falou. Perguntei pro Laércio para mim, porque meu filho passou mal, fui no pronto-socorro e ele pediu um ultrassom abdominal para segunda. Será que consigo fazer pelo SUS? Não fala meu nome. Não vou falar. Não, o ultrassom tá assim, o médico, né, que faz ultrassom, tá toda semana aqui no postinho aí da destilaria. Só ela procurar a secretária de saúde lá, eu tenho certeza que prontamente vai ser atendida. Intervalinho comercial, voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É destaque, está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, já chegamos aí chegando à reta final do programa de hoje. A Diva Domingos está mandando aqui um abraço para você e só gostaria de lembrar que os dois, né, o Laércio e o Diego, são unidos nas campanhas políticas, na administração e também na vida pessoal. Estão sempre unidos. Encontro eles quando acaba a política, ganhando ou perdendo, estão sempre juntos. Está dizendo aqui a nossa amiga Diva Domingos. Um abraço aí pra Diva. Um abraço, Diva. Elisângela Maria Palho e o Eloísio também estão parabenizando vocês aí pelo trabalho. Um abraço pro Eloísio, palmeirense. A Vardeli Bernardes, parabéns, Laércio, ótima administração, que Deus abençoe muito, ilumine o mandato de vocês aí. Um abraço pra Vardeli. Vardeli, muito obrigado. Fátima Fioravante diz que tira o chapéu para você. Que ela não errou o voto dela, te admira muito, está dizendo. Maria Damasceno, boa tarde, Antônio Cláudio, sou Maria Lúcia e estou esperando uma consulta com um reumatologista há 2 meses. Pergunte ao prefeito sobre o assunto, Antônio Cláudio. Mais uma questão aqui relacionada à saúde. Reumatologista, responde, por favor. Reumatologista, nós tínhamos um médico aqui que fazia essa avaliação pra gente e ele agora é candidato, né? Nas eleições, mas passando as eleições ele está voltando aí para normalizar esse atendimento. Laércio, me lembro que quase todas as vezes que você vem cá, a gente sempre cita a questão dos processos diários, né? Continua, deu uma minimizada, ainda tem aqueles processos de todos os dias que aparece lá, que você... Denúncias anônimas, que sempre acontece, um ou outro acaba virando, se transformando em processo. Como é que tá isso daí, Laércio? Doutor Cláudio, diminuiu muito, né? Bastante, até mesmo porque foi verificado praticamente que todas essas denúncias foram infundadas, né? E a forma a gente trabalhar, e a gente, graças a Deus, nós vamos ganhando confiança, tanto do grupo que trabalha junto com a gente, o próprio, né, judiciário, de uma maneira geral, que confia assim, tá, né, no que a gente está mostrando dia a dia. Credibilidade, a credibilidade que a gente tem mostrado, até mesmo para a oposição, né, que nós temos assim, um bom relacionamento com eles. Então, isso tudo está fazendo com que praticamente não exista mais essas denúncias. Questões que foram levantadas aqui durante a semana, o pessoal pediu para perguntar: circular em Guaranés, é a possibilidade? Está dentro do meu plano de governo futuro aí. Com, tá? Essa crista difícil. É, a crista difícil, mas Antônio Cláudio, você pega um exemplo que eu vou citar para você, a questão de circular na Pratinha, por exemplo. Tá? No início, nós tínhamos um ônibus que fazia a linha trazendo os pacientes e os funcionários para poder trabalhar em Guaranésia ou até mesmo fazer tratamento de saúde. Hoje, para você ter uma ideia, através da licitação que nós fizemos, esse ônibus traz as pessoas que vêm trabalhar no município, em outros locais, até mesmo para passear, né, no município, e essas pessoas pagam uma tarifa, tá? Então, talvez a gente poderia pensar e avançar nessas parcerias dentro do município também, para poder viabilizar e garantir uma circular permanente dentro do município. Então, um estudo que nós estamos fazendo também aí para o próximo ano aqui, que eu acho assim que pode dar certo, e a gente tem certeza assim que vai caminhar no sentido de viabilizar a circular para os moradores da nossa cidade. Lembrando que essa circular da Pratinha foi implantada pelo nosso governo. Exatamente, esse é um anseio antigo da população do distrito, né? Durante a nossa campanha, o pessoal nos cobrava essa questão de não ter um veículo para transportar até aqui, e hoje é uma conquista, né? É uma realidade. É uma realidade. Parabéns, Laércio, que Deus abençoe muito você. É a dona Alice que está te mandando. Um abraço para dona Alice, né? Se for a mesma que falou do telefone aí, segunda-feira nós vamos estar ligando para a senhora, dona Alice, para dar um atendimento especial para a senhora aí, tá? Isso, um abraço aí para dona Alice. Só lembrando também da Pratinha, que a gente estava falando da questão do transporte, né? A hora que você falou no ônibus, já me veio a imagem do ônibus parado em frente à casa de apoio que nós inauguramos agora, né, nessa semana agora, de acolhimento, né, tanto para o pessoal que vem do Distrito Santa Cruz da Prata para fazer o tratamento de saúde aqui no município, tanto, e também os moradores da zona rural. E eu acho uma grande conquista também da parte humana, né, de acolhimento, de tratamento, de quem realmente necessita do tratamento de saúde. A nossa ouvinte aqui, a Mônica, olha, Antônio Cláudio, diz aí pro Laércio que achei de muita humildade ele colocar uma casa para pessoas da roça e da Pratinha. É a melhor atitude, porque ficavam na rua esperando a hora de voltar para casa, um lugar para usar banheiro, para tomar um café, tá dizendo aqui a Mônica, parabenizando aí você. E outra coisa, lembrando também, um custo muito pequeno. E você atender uma quantidade tão grande de pessoas, cerca de 30, 40 pessoas, né, vão passar por dia dentro dessa casa. Crianças, idosos. Crianças, nem falar em criança, Diego. Na segunda-feira, o primeiro dia de funcionamento da casa, eu fui lá com uma mãe, com duas crianças pequenas, e me emocionou ver a alegria daquelas crianças, tomando cafezinho, tomando leite e comendo um bolo lá na casa. Então aquilo me emocionou, por quê? Realmente a gestão nossa, ela tem que olhar realmente para essas pessoas que necessitam, ver essas pessoas que ficavam na casa abandonada, para lá e para cá, sem lugar para ficar, e agora ter um local onde eles são bem tratados e bem acolhidos. Olhar então, isso humano, aí gratifica, né, a gente, porque a gente como prefeito, Antônio Cláudio, você tem muitas tristezas às vezes de crítica, tudo, mas você tem que saber absorver tudo isso, porque é uma função da gente, mas o que gratifica a gente mesmo é poder ver essas ações que a gente faz, pequenas ações, por exemplo, e o resultado tão grande, né, dessas ações e benefício dessas pessoas, né, bastante carentes e que necessitam desse atendimento. Está sendo gratificante ser prefeito de Guaranés, Alércio? Antônio Cláudio, existe dois lados. Se você for pensar no lado, por exemplo, pessoal, você não tem muita gratificação assim, interior como pessoa, porque você dorme menos, você vive mais preocupado, a responsabilidade é muito pesada. Mas existe o outro lado do dever cumprido, da realização daquilo que você prometeu está sendo realizado, da confiança que as pessoas depositam em você. Então, essa é a parte boa, tá? Essa é a parte boa de saber que você é praticamente o enviado de Deus para poder atender as pessoas naquele momento. Mas com dificuldades, eu falei assim, com um grande gestor, ele prova, né, que ele é um bom gestor durante as crises, buscando alternativas para resolver os problemas durante a crise. Na época do dinheiro é muito fácil administrar, está vindo recurso normal, está na conta, paga isso ou paga aquilo. E na época de crise? Então eu quero provar para a população guaranesiana que eu sou um bom gestor e vou ser um bom prefeito nessa época de crise, mostrando com que, com pouco recurso, nós vamos atender bem a nossa população dentro daquilo que realmente eles estão precisando nesse momento. Passa isso pela sua cabeça sempre? Você precisa de provar para a população de Guaranésia que você é um bom político, que você é um bom gestor? Dono Cláudio, eu falo uma coisa, assim, com toda sinceridade. Você tem isso com você dentro de você? Eu tenho isso comigo pelo seguinte, muita gente desacreditava em mim durante a eleição. Será que o Laércio, como você falou agora há pouco, vai pagar o 13º? Será que ele vai pagar o salário? Será que ele vai saber administrar bem o recurso público? Isso aí me serviu assim como de exemplo, que se fosse outra pessoa, vamos dizer assim, fosse um outro prefeito nesse momento agora, está em crise lá, é o fulano, talvez isso em mim, essa crise ou algum determinado serviço que seja cortado, pese mais do que em outro. Então essa responsabilidade de ter que mostrar credibilidade, transparência, isso aí me pesa, vamos dizer assim, no sentido de dia a dia ter que mostrar cada vez mais, tá, para a população guaranesiana, que eu sou uma pessoa responsável, uma pessoa dedicada e com responsabilidade. Quero terminar meu mandato daqui 2 anos e meio e falar, ó, Laércio foi um prefeito responsável, coerente, justo, correto, aplicou bem o dinheiro público, não teve envolvido em escândalos de forma alguma, e pode ter certeza disso, que eu vou chegar lá na frente de cabeça erguida. Mostrei para a sociedade guaranesiana que eu sou capaz, eficaz e humano. Então, é o que é o mais importante. Qual que é a sua maior preocupação hoje, Laércio, como prefeito? É a falta de recursos? É o que mais está te tira o sono hoje? A minha preocupação, grande preocupação hoje, é a questão do não repasse do recurso público. Então, nós temos hoje, para você ter uma ideia, Guaranésia hoje tem só de dinheiro não repassado, na data de ontem, R$3.681.000 de recursos diversos, entre Fundeb, né, que é recurso para educação, recurso para assistência social, para saúde, valores, né, de ICMS. Então isso no geral nos preocupa, porque você fica inseguro com relação ao cenário político e financeiro do nosso país futuro, né? Mas isso você pode ter certeza que, com a responsabilidade que nós temos, com a preocupação, com a visão gerencial e administrativa que a gente está sempre segurando nas pontas lá, nós vamos vencer lá na frente na época de crise. Vou provar para todos que nós somos um bom gestor, como eu já falei anteriormente, nessa época de crise que nós estamos vivendo. Pedro Soldado está mandando aqui um abraço para vocês também, está parabenizando o trabalho, está dizendo aqui que sempre que pode ajuda vocês aí na administração. Mandar um abraço. Pedro, que estava inclusive na inauguração, né? Da Casa de Apoio. Não, né? Lembrando o Pedro também, até o Pedro me cobrou com toda a razão quando ele falou assim, Laércio nem citou meu nome lá no momento, mas o Pedro foi uma pessoa que sempre me cobra diretamente a questão de um abrigo para as pessoas que estão aí na rua, abandonado, dormindo nas calçadas, debaixo das árvores. Né? Então, a questão do albergue. Então, é um outro projeto também, que para o ano que vem eu quero avançar nele, porque quando você vê uma pessoa abandonada, jogada, sem ter condições de tomar um banho, local para tomar um banho ou se alimentar, aquilo você sente na pele, né? E o Pedro preocupa muito com isso aí. Tanto que a casa de apoio, o pessoal da zona rural e da Pratinha, que nós inauguramos recentemente também, sempre foi uma questão que ele abraçou essa causa aí. Sim. Também, né? Então, aproveitar e mandar um abraço para você, Pedro, e saber que nós temos esse pensamento seu voltado aí para essas pessoas realmente carentes. Para finalizar aqui, Laércio, a Graziele, ela está perguntando aqui a respeito desse circular aí, o ônibus não pode passar também no Matão? Porque lá faz uma falta danada um ônibus para as pessoas de lá. Nós temos que verificar também, né, esse fluxo, talvez o ônibus uma vez a semana ou duas vezes a semana, ele ir e voltar pelo Matão, né, para as pessoas saberem, durante um determinado dia nós temos um ponto aqui também. Uma questão que realmente nós podemos estar estudando, né, esse trânsito desse ônibus pelo Matão. Eliana Franklin está parabenizando vocês e a gente vai assim encerrando já o nosso programa. Tem mais gente mandando mensagem aqui, depois a gente passa aqui em off pro Laércio. Ele mandou uma mensagem de áudio, infelizmente não tem como eu ouvir aqui no momento, tá bom? É a nossa ouvinte, a Maria Rosa da Silva, mas eu passo a pergunta aqui para ele, tá bom, Maria Rosa? Ah, eu queria agradecer muito aí, parabenizar, né, 87% de aprovação aqui na nossa enquete. Claro, a enquete não tem um caráter científico, né? Enquete de Facebook, mas de qualquer forma é um número muito expressivo, né? 87% de aprovação, como eu disse, com um ano e meio de mandato aí, não, você sabe que político, um ano e meio de mandato já começa a cair, né? É, então é um número altíssimo, parabéns por isso e parabéns aí pela administração. Muitos acertos, acho que mais acertos do que erros, e tá indo muito bem, acho que deixando muita gente surpresa aí com a administração do Laércio. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Cláudio, e dizer com relação aos erros, né, vamos dizer assim, nós estamos cientes deles e da necessidade de corrigir esses erros, sabedor também da necessidade, principalmente em saúde, quando a pessoa nos cobra, oh, eu estou precisando disso, pode ter certeza de uma coisa, a gente toma isso como, né, uma necessidade, uma responsabilidade de correr atrás e buscar uma solução no sentido de estar resolvendo o problema de cada um de vocês. Outra questão também que a gente, né, quer agradecer a toda a nossa população, pelo carinho, né, que a população tem com a gente, da forma que eles nos recebem. Durante o aniversário da cidade mesmo, eu e o Diego andando, né, pela rua durante o desfile, né, a gente sentiu aquele carinho e a confiança que a população tem na gente, mesmo sabendo que determinadas ações nossas ainda deixam um pouco a desejar, mas a população acredita na gente. E esse crédito que nós temos da população aumenta muito mais a nossa responsabilidade. Você pode ter certeza que eu vou perder noites de sono, né, pensando em alternativas e soluções para diversos problemas aí que nós estamos enfrentando no dia a dia. Mas está colecionando o troféu Expresso, né, Laércio? Está colecionando, né? O ano passado foi eleito mais uma vez aí pelos ouvintes do programa Expresso como político destaque do ano de 2017. Então vou passar aqui às suas mãos, né, o troféu Expresso como destaque de 2017. Parabéns, viu, Laércio? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Não, eu falo uma coisa. Quando eu falo assim do programa Expresso, doutor Cláudio, a gente fala o seguinte, que é um programa que é onde a população, não só de Guaranés, de toda a região, se apega no sentido de uma solução para o problema dela. Eu vou ligar no Antônio Cláudio, vou ligar lá no Programa Expresso, vou ligar no Passo na Passo da Ilha. Né? Então, a gente tem que dar o parabéns para você também, porque você, indiretamente, você é um parceiro de administração pública também, e na forma, às vezes, de abordar os problemas, dos problemas que estão chegando até a gente, a gente está trazendo para você as soluções desses problemas, e a população confia também no seu trabalho, confia, né, na mensagem que o Programa Expresso transmite para eles. Então isso é muito importante. Por isso que eu falo, questão de parceria. Todos são parceiros. A rádio é nossa parceira, as entidades, associações, de uma maneira geral, são nossos parceiros também. E a administração se faz assim, né? Com parcerias. E pode ter certeza que esse troféu aqui do Programa Expresso, como destaque político, me deixa mais assim, responsável ainda, né? No sentido de ter que fazer cada vez mais para a nossa população. Né, Diego? Com certeza. Diego, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Antônio Cláudio. Eu também gostaria de fazer um comentário sobre algumas conquistas da nossa administração que é muito importante a gente destacar, como o auxílio transporte aos estudantes universitários. Hoje, esse nosso programa atende a 269 alunos. É um projeto inédito, era uma demanda enorme que outras administrações não conseguiu atender, e nós, diante de toda essa dificuldade que o prefeito Laércio expôs durante o programa, estamos conseguindo ajudar os estudantes. Então, estamos atendendo até o momento 269 estudantes. Outra grande conquista que nós fomos cobrados na entrevista anterior, Antônio Cláudio, que era com relação à expedição da carteira de identidade. Hoje, graças a Deus, já é uma realidade. Nós, até o momento, já conseguimos expedir 445 carteiras de identidade. São 445 pessoas que até então teriam que se deslocar até Guaxupé. E agora é feito em Guaranésia. Então isso é uma grande conquista dessa nossa administração. Então faço questão de frisar esses dois pontos, essas duas grandes conquistas, que eram demandas antigas e que, graças a Deus, conseguimos implementar durante o nosso governo. E para finalizar, Antônio Cláudio, durante essa semana que estamos comemorando o aniversário de Guaranésia, né, fica o nosso parabéns a toda a população, todo o povo de Guaranésia, a todos aqueles que organizaram o desfile cívico, que foi uma muito bem organizado, muito, com muito movimento, as escolas desfilando, o comércio, a indústria. Então fica o meu parabéns a todos os organizadores do desfile cívico. E eu tenho certeza que, com o apoio de todos, Com fé, trabalho e otimismo, vamos superar todas as dificuldades e faremos muito mais, Antônio Cláudio. E a festa continua, hoje à noite tem festival de dança do Centro Cultural, que também faz parte, né? Hoje as festividades do aniversário de Guaranésia. Da noite temos aí o festival de dança, hoje a partir das 8 e amanhã continua também a partir das 8 horas da noite. Tem mais alguma coisa para os próximos dias? Amanhã tem aula de salão. Amanhã tem aula de salão, hoje de manhã teve aula de zumba, né? Temos também a exposição que está terminando agora, né, Vivi? A exposição até o final do mês, essa é a próxima semana ainda, para o pessoal comparecer no Centro Cultural. Valeu, gente, muito obrigado. Obrigado a Vivi, que sempre me atende quando as reclamações chegam durante o Alô Bom Dia aqui. Alguma reclamação a gente manda para a Vivi prontamente, ela nos atende. 2:01, intervalo em comercial, e eu volto já para encerrar o programa de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.